Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast. Este, por sua vez, gravado-nos... Isto é dia aqui, dia 4. Bom, dia 4 de janeiro de 2020. Bom ano para todos. Não sei se vai ser este, mas eventualmente pode ser que venha aí um ano na calha, que seja um bom ano, que fica já premeditado aqui o meu desejo para vocês. Mas, sinceramente, um bom ano para todos. O que me ouvem? Vocês são malucos? Não tinham nada melhor para fazer que o vosso tempo neste ano. Aliás, devia ser uma resolução de fim de ano para toda a gente. Eu vou votar contra o Orçamento de Estado e eu não vou ouvir o podcast assim. Estou a gozar. Vamos lá curtir um bocadinho. A vizinha está aí a estender a roupa, não sei se ouve. Vamos lá fazer o quê? Vamos lá. Hoje vai ser um podcast assim um bocado diferente. E é bom anuem os novos podcasts, mais podcasts. Tasca do Humberto, Pai do Tozé, anda... Ótimo, excelente, whatever. Eu depois faço uma compilação numa pausa qualquer para meter os plugs, mas este ano parece promissor, pelo menos nesse aspecto, e chega a um ponto que perdem o vosso tempo a ouvir o meu podcast. Mas não interessa, ótimo, bem-vindos, ainda bem que cá estão. E hoje vou dividir este podcast mais ou menos em duas partes. Era só para ser numa até, nem sei se vou tempo de ter tempo de gravar isto tudo de seguida, mas eu vou guardar uma segunda parte, mais 100 clipes, e a falar sobre o que é sermos nós. Consenso, de certa maneira, como é que a gente anda por aí? Estas coisas, eu sempre desde o princípio sempre disse que isto não é um podcast para beginners, porque é preciso adotar uma certa perspectiva que é muito única, que não parece que se possa ser transmitida ou ensinada. Eu não estou a ser narcisista, é só simplesmente... As poucas pessoas que ouvem isto neste momento têm algo que lhes quase karmicamente, só para não complicar muito a situação, vamos pôr a coisa num campo esotérico, chegaram aqui e estão aqui a ouvir neste momento. Porquê? Não sei. Não sabes. Ninguém sabe. É qualquer coisa que aborda a perspectiva em que nós vemos o mundo. E isto é uma perspectiva... Eu não quero já saltar para a segunda parte, mas só para dar uma intro. Isto é uma perspectiva muito... Há aqui um certo skill, por assim dizer, e perks, que tu tens que desenvolver à medida que vais ficando adulto para funcionar dentro desta sociedade psicótica e sociopática, economicamente, financeiramente, tecnocraticamente, whatever. É complicado andarmos às vezes na rua ao lado de toda a gente que leva um correio da manhã debaixo do braço e chamar-lhes um pouco a atenção do contexto do qual eles acreditam na veracidade do que estão a ler é um objeto de propaganda pior do que tudo o que eles imaginam, pelos piores nomes que possam chamar, em termos de defender algum tipo de propaganda que historicamente foi-lhes mal ensinada. Foi bom. Então vamos começar com o ano novo. É ano novo, em retrospectiva. E depois fica para a segunda parte. Em retrospectiva, é engraçado. Desculpem lá o smack lip, mas... É engraçado que, não sei se foi há um ano ou há dois, mas eu acho que foi o ano passado, que também o primeiro podcast que fiz pós-fim de ano tinha um clipe da passagem de ano com CEOs chineses em Nova Iorque. E Nova Iorque é das mais épicas passagens de ano, com a tradição da bola a descer e etc. Quase como um Super Bowl a nível mundial. É importante, e a China dominava, e é engraçado, esta parte da Terceira Guerra Mundial, que já está a abrandar, obviamente, já passaram mais de 24 horas, os mídias não conseguiram, ainda não foi desta que Israel consegue, mas calma. China, um aliado natural do Irão, com a Rússia, uau. Sim, vamos picar aquele dragão, sim senhor, boa ideia geopolítica, batam palmas pela nossa própria destruição. Independentemente disso, China, novamente, com o seu 1.7 bilhões de pessoas, pelo menos registadas, chipadas, com um telemóvel no bolso, não internamente, Não interessa. Pronto, China. China e Nova Iorque. Mas quem é que faz passagem de ano em Nova Iorque? Aqueles episódios do South Park são tão esclarecedores em relação a coisas que eu vou passar. Aqueles últimos que foram banidos na China. O tal Winnie the Pooh e etc. Ou o Xixi. Whatever. Então vamos lá novamente. Isto não é uma retrospectiva, é uma repetição da tendência mais que óbvia a nível mundial, a começar pelo império capitalista, a capital financeira mundial do mercado dos derivados que nós andamos sempre a pagar em cascata em Portugal. O patrão a falar. Joining me now is Lili, the Executive Vice President of the Sino-American Friendship Association, a prestigious independent non-profit organization that promotes business, culture, and educational activities. We are very happy to be here for the ninth year in a row to celebrate with everyone in Times Square and the people around the world. We wish everyone a very happy new year and a good luck in 2020. Uou! O que é que ela disse? Espera aí, porque pronto, epá, isto às vezes arranca mal. Ela disse gulag. Espera, lindo! Porque o inglês dela é fraca, porque ela é chinesa. E depois isto parece uma sucursal do web vomit. É tipo vários ramos abrangentes que possam ser influenciados, mas dentro deste plano global de implementação de tecnologias e rentabilização de custos e desumanização da mão de obra na prática, porque as coisas qualquer dia são feitas com uma app. Estou a ter um ataque cardíaco, deixa-me abrir o telemóvel. Pronto. Isto está-se a tornar um nível tão ridículo, mas eu adoro aqui. Isto é um acidente semântico, porque ela é chinesa, obviamente, e vamos lá apontar o dedo aos americanos ou ingleses que sabem falar mandarim, mas quer dizer, pronto. Ela não diz aqui gulag? To welcome our co-hosting organizer for tonight's opening ceremony, Peter Zhang, the president of the Sino-American Friendship Association. Welcome. Us, you brought some friends. We would love to meet your guests. Sure, in 2020. And of course, we are so glad that you're People around the world, we wish everyone a very happy new year and a good luck in 2020. A um golag, que é isto? Epá, desculpem, eu demorei um bocadinho a encontrar o timeline da cena. Vamos ouvir outra. Epá, eu sei que isto é um prego, mas assenta tão bem dentro de onde eles vieram, dentro da economia que praticam a nível mundial, dentro das condições humanas que nós somos obrigados, às vezes até excepcionalmente, a cumprir, dentro de exceções que não, a tentar ser legalizadas em termos a depois vir. Este país ditatorial em que até põem redes para impedir o suicídio, para construírem os gadgets que nos escravizam, que eu estou a usar para gravar e disseminar isto. A nível mundial, ela não diz gulag. We wish everyone a very happy new year and a good luck in 2020. E pronto, e um bom gulag. Mas independentemente disso, epá, isto está a correr terrivelmente mal. Pô, que é mesmo tipo, uau. Tá a correr mal em termos de enquadrar os clipes e etc. Eu não sei se vou ter paciência para editar isto, mas olha, é um preview de 2020. Este podcast está a correr em termos de editing, como o orçamento de Estado de 2020 vai correr para todos nós. Está a correr mal. Mas vamos ouvir uma segunda parte, ok? And now I would like to invite Ambassador Huang Ping to share his greetings with Times Square and the world. Dear friends, we welcome you to visit China in 2020. You will find our country both modern and ancient, with incredible landscapes and friendly people. So join the millions of the people who have already discovered its wonders. China welcomes you with open arms. Happy New Year and Xin Nian Kuai Le! Thank you, Ambassador, for that wonderful message. We love that. Eu só quero reiterar e recordar novamente que isto é a passagem de ano em Nova York, ok? Nova York! Jesus! Mas eu sei que ninguém vai à China festejar uma passagem de ano de Nova Iorque, porque o fim de ano deles nem sequer é na passagem de ano do calendário gregoriano. É lá mais para o final de janeiro, ao princípio de fevereiro, qualquer coisa assim. Mas, uau, isto é, novamente, repetidamente, já gravei em podcasts anteriores, isto, a China, fucking China, mano. We're so glad you joined us this year. Thank you for being here. Happy New Year's to you. Anybody back home you want to say Happy New Year's to? No, sure. Well, Happy New Year to everybody. This is actually my second time to be here in Times Square to celebrate this countdown of New Year. New Year's coming together with friends from all over the world. I'm so happy China played a part. And I greet everyone. I sincerely invite our friends to come to China to see this incredible landscapes and enjoy having a good experience. If I come to China, can I stay at your house? Of course, I would be very happy to be your host. And first of all, I will issue a very good visa. Ah, mas tens que levar um visa, porque os visa... Epá, isto é um embaixador a falar. Isto é tão estúpido. Embaixador, até parece que no contexto certo, embaixador, ele está mesmo a embaixar, a rebaixar o que os Estados Unidos representam no mundo como cão de ataque de Israel. Eu não sei, mas pronto. Uau, mas precisas de um visa. E qual é o nosso problema cá também, assim como muitos chineses e árabes que vêm com aquelas malas cheias de dinheiro, visa gold, vais investir uma merda, vais é comprar uma fatia do nosso território que é comum a todos, que é nosso, que já a soberania se foi. Mas não, em Nova Iorque. Tipo, epá, eu não sei, eu fico estupefacto com estas tretas e pronto. Great. Well, maybe I'll stay half with you and then half with you. Can I stay at your house also? Of course, yeah. Thank you. Tonight is a very wonderful night. I look forward to meet all friends around the world in China. China is a very beautiful country. China, if you visit to China, China will be beyond the imagination. Thank you. Happy Chinese New Year. Happy New Year. Thank you. Well, thank you so much for being here. Happy New Year to all of you. Thank you for joining us in Times Square. And we hope you'll come back next year. Yes. Definitely. We'll be back next year and in the next 10 years. End of the camera. Happy New Year's on three. You ready? One, two, three. Happy New Year! Eu não sei, e depois ouvimos aquele final do protestante em Hong Kong. Don't trust China, Chinese asshole. Tipo, uau. Epá, pronto, olha, vou só arrematar com mais este clipe, porque isto é o fim de ano em Nova Iorque. Já estão a perceber a ideia. Passaram uma música do John Lennon. E vamos lá ver uma coisa. Agora só para rematar. Eu nem sei quem é que foi o intérprete disto. Sorry. Mas, tipo, a letra do John Lennon, a gente podia dizer assim, isto é um manifesto de propaganda de marxismo cultural. Numa festa que é quase como exclusiva da China. Ora, mesmo que a gente ponha isso nos dois pratos da balança, porque mesmo a letra do John Lennon sendo aquele conteúdo que é, não tem nada a ver com a China. É tipo, os chineses não imaginam, bem, eles imaginam que não há céu, mas ninguém está a viver o seu dia como se fosse o seu último dia. O individualismo, porque esta música traz algo que pode ser derivado do marxismo, como sofismo, como várias coisas, que é coisas que não são permitidas dentro do indivíduo viver na China. Mas esta festa patrocinada para o Ocidente, e mais uma vez, não encaixa com a passagem de ano. Com mais o ano do galo e do porco e... Caralho, meu. Isto não. Não. Imaginem pôr esta música de background, mesmo a original do John Lennon, em cima das imagens do Tiananmen Square, e já agora, que permitam serem vistas na China. Não. Imagine there's no censorship. Mas isto é tão hipócrita, mas isto está dentro do tato de depois da segunda parte que eu vou falar. Mas há mais. Vamos divagar, por exemplo, uma das coisas engraçadas agora com este dronamento do general iraniano, Iraque, a mando de Israel pelos Estados Unidos, que é um golpe que tem que ser varrido para baixo do tapete imediatamente, porque esta Terceira Guerra Mundial está a ser combatida financeiramente e a instabilização, apesar de quem gere as alavancas do poder financeiro, são os interessados nesta escalada de conflito. Com licença. Há aqui uma falta de percepção deste supremacismo que existe dentro de várias religiões, não aquela exclusiva, simplesmente a mais tapada, que provocam o mundo inteiro. E é engraçado, porque até nas últimas 24 horas no Twitter acusam-me de não falar português, ou não percebem que raio de peças é que estão no tabuleiro do xadrez, e isto vai voltar à segunda parte, é que o mundo faz strange bedfellows, como é escrito ou nomeado muitas vezes, em termos de referência. Então vamos dar uma voltinha, assim muito rápida, e todos estes clipes que vão passar até à segunda parte, tem uma semana e meia de atraso no máximo. Eu sei que já passámos de ano, mas isto é muito recente e às vezes traz implicações para certos movimentos geopolíticos acontecerem com uma pressa. Porque a Síria já devia ter tombado, mas vamos falar dos aliados naturais de certos conflitos que existem para este mundo. Vamos ouvir, tipo, a Síria e Líbia. Isto é recente. Isto é recente. Ok? Vamos ouvir a propaganda do outro lado, aquela tão obscura que passou uma vez pelo aval do advogado para não serem processados, por estarem sempre a enganar as pessoas. Well, Turkey and the GNA signed security agreements last month. Under those deals, Ankara agreed to give training and equipment to the Libyan military and supply a quick reaction force if Tripoli asks for it. A separate agreement on maritime boundaries was also signed, and that's angered Greece and raised concerns among several Mediterranean countries. Tensions had already been running high between Athens and Ankara over drilling for natural gas off the coast of the divided island of Cyprus. Greece says the accord violates international law. Turkey rejects that accusation, saying it's protecting its rights in the eastern Mediterranean. Now, Libya's warring sides are backed by different countries which provide them with military supplies, despite a UN arms embargo. The United Nations recognized government, led by Prime Minister Fayez al-Sarraj, is backed by most Western nations, as well as Qatar and Turkey. The Government of National Accord, or GNA, as we've mentioned, is based in the capital, Tripoli, that's in the west. Now, in the east of Libya, the parliament based in Tobruk is Khalifa Haftar's center of power. He's supported by Egypt, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and France. He gets military equipment from different sides. Russian private security forces from the Wagner Group have allegedly been fighting alongside Haftar's forces. E aqui ouvimos aqui uns strange bedfellows, que até a França veio ao barulho, e já vamos ouvir o player principal a seguir, para chamarem o parisquistão por causa de... Há aqui rancores históricos, porque há muito... Há tantas terras ainda em África que partem da exploração francesa e ainda vamos até ao Canadá, não tarda nada. Ao Canadá, o socialista. Sim, a gente já lá vai. Mas, uau, strange bedfellows na Líbia. Onde há mercados de escravos que até dá em streaming no YouTube a comprarem seres humanos a tipo uma média de 500 euros. Hoje, a tal liberdade que o cão de ataque americano em nome de Israel fez pelo grande projeto. Fora o grande projeto, não territorialmente, mas a nível de domínio financeiro por causa do Green Book, do Golden Dinar. Mas isso são pormenores tipo... Quem é que se lembra dessa merda? Então vamos lá saltar para a Síria e ouvir novamente Strange Bedfellows a patrocinarem estes conflitos a nível mundial em que realmente põe confuso um contexto global nas peças de xadrez para quem anda a tomar atenção a nível da propaganda, não é? In Syria, up to 100,000 people have been forced to flee their homes in the northwestern province of Idlib amidst an intensification of the Russian-backed Syrian government bombing there. About 3 million people currently live in Idlib province, which has been bombarded by Russian and Syrian airstrikes for months. Increasingly, heavy fighting in recent days has forced tens of thousands of people to flee toward the Turkish border as the Syrian government seeks to seize control of one of the last territories held by anti-government rebels. Humanitarian groups say dozens of Syrian civilians have been killed in the past week alone. Ok, isto tem muito a ver. Para já ouvimos aqui a Itália metido ao barulho. Bem, que raio? Mas o que é que se passa aqui? Muito também se passa dentro da oligarquia. Sempre foi engraçado. Este movimento ecológico de que estas elites batem as palmas a uma miudinha de 16 anos. Obrigada pela mãe a patrocinar uma doutrina globalista que até o Guterres sabe-se lá o porquê que tem um interesse enorme numa menor, acaba por ser um paradoxo total. Isto é um paradoxo total, porque a verdadeira geopolítica está a ser jogada até nos recursos energéticos que continuam a ser assentes no petróleo. Porque até dentro deste movimento ecológico, as petrolíferas vão sempre adaptar a sua forma de vender energia em termos de postos, por exemplo, e a procura e a oferta têm algo muito a dizer no mercado. Quanto mais... A eletricidade não é barata, a autonomia é muito baixa. Digam o que disserem. Olha que depois o mais rentável e as diretrizes para a União Europeia são tão... Isto é mesmo para quebrar a limitação do cidadão, a sua própria liberdade. Como quem diz às 9 da noite aqui em Cascais, vamos até ao Algarve? Ora, chegamos à 1, entramos numa discoteca, está-se bem. Não, vais ter que esperar um bocadinho pela carga, ou às 2 ou às 3, até lá chegar. Limitação. Coisas malucas. Mas depois, por exemplo... No meio disto tudo, porque estamos a falar numa erradicação de culturas, de países, na destruição total de várias coisas que nós na Europa temos que aceitar como um valor inerente para abraçar estes refugiados que até por essa Europa fora não há mandatos solos para dentro de ambulâncias, mas... E a gente aqui a queixar-se que andam a bater nos médicos quando depois sai a notícia que tipo, isto tem sido constante e claro que é constante, não admira a ninguém. É simplesmente ao fim de ano, as firmas de relações públicas estão fechadas e qualquer coisa serve para ser notícia porque passámos o fim de ano a ver foguetes no telejornal. Porque nós somos uns parvalhões que quando vemos a luz a pescar deixamos de tomar atenção. Mas tudo bem, então agora vamos até ao socialista do Justin Trudeau. Vamos até ao Canadá, Inglaterra, França, uau. Várias disputas, o perdão do próprio primeiro-ministro a um terrorista que matou um soldado, ou não, eu acho que não matou propriamente, ficou foi altamente amputado ou lesionado, que o primeiro-ministro deu um perdão e o abrigo ao terrorista que, às vezes, nem sei se vale mais a pena morrer do que viver assim. Pronto. Contra. Mas está lá. Porque lá é que é fixe, não é? Mas é, o Justin Trudeau, ainda há pouco tempo, o escândalo do blackface. Mas na boa, porque ele é um socialista, ele é um... patrocina a migração, patrocina o movimento LGBT, patrocina tudo. Mas, entretanto, acontecem estas coisas no socialismo do Justin Trudeau, em que os próprios canadianos, por mais fartos que estejam, ele continua a ganhar a segunda volta, já lá está, não é? In Canada, Indigenous communities are condemning the Canadian government after it was revealed the Royal Canadian Mounted Police prepared for the potential use of lethal force against Indigenous land defenders resisting the construction of a natural gas pipeline on the Wet'suwet'en Nation's ancestral land in British Columbia. The Guardian first revealed the documents in which commanders of Canada's National Police Force argued, quote, lethal overwatch is required, unquote, a term for deploying snipers. The preparations came ahead of a police raid last January against a protest encampment where Indigenous groups have been fighting the Coastal GasLink pipeline. In response to the revelations, the Grand Chief of the Assembly of Manitoba Chiefs in Canada said, quote, this form of state violence is happening to Indigenous peoples around the world. It's disheartening to know that even in Canada, this same type of planned violence is still being considered against First Nations, unquote. Ok, isto é recente, eu já vos garanto, isto é recente. Alguém ouviu isto aqui nos mídias portugueses? Epá, se calhar até passou em rodapé, no meio daquelas sete sequências de qual vai ser o próximo 11 e de repente passou ali uma vez, para inglês ver. Mas o que é que nós estamos a ver aqui? Portanto, a Greta anda-me aí no caiaque, de um lado para o outro. Ah, eu não quero poluir o planeta, porque a minha mãe disse-me para poupar guito, porque os vícios dela são fedidos. Não sei o que é, mas quer dizer. Depois o Canadá, com o socialista Justin Trudeau, que até perdoa e dá abrigo a terroristas que mutilam os seus próprios soldados para a defesa do suposto império. Da sua suposta soberania multidividida. E depois diz, digamos assim, a um equivalente da Brigada de Cavalaria da GNR, pá, se por acaso em Portugal ainda houver pastores que se opõem à construção de um oleoduto porque é ali que o seu rebanho pasta, mata-os. Não, mas mata-os. Sniper, bem-vindo ao socialismo. Mas alguma análise, alguma controvérsia, alguma reação? Não. Portanto, até ver, o fim de ano em Nova Iorque foi na China, o Canadá, por ser politicamente correto, pode matar os indígenas, ao contrário de, por exemplo, coisas que acontecem na Austrália, o Bolsonaro com o Amazonas, e essas merdas que até está fora do controle do governo porque os privados têm as garras da corrupção tão infiltradas dentro dos tribunais constitucionais de todos os países que ninguém quer admitir o tão quão grave a situação é, que nós andamos nesta estupidez. E agora eu vou passar um clipe de seguida. Eu não vou interromper mesmo. O clipe até é um bocadinho comprido. Vamos lá ver quanto tempo é que isto dura. Este clipe dura um minuto e meio. Este clipe é uma compilação de parvoíce absurda, estúpida. Ora, isto passou na Polónia. Uau! Epá, isto deve ser o máximo dos canais marxistas culturais, porque eu vou-vos dar já um preview e vocês vão dizer, ah, eu não acredito que os mídia passem uma coisa assim. Tipo o quê? Implicar o Vladimir Putin com a Segunda Guerra Mundial, com a colusão americana e com toda a situação que se passa na Polónia? Não, não acredito. Isto é uma viagem no tempo ao óbvio que nós já sabemos e vemos na televisão todos os dias de uma forma tão exagerada, mas tão exagerada, mesmo a apostar na ignorância de quem vê e ouve e fica hipnotizado por aqueles raios catódicos. é tão... Epá, por aqui. Este clipe é lindo. Soundbite a soundbite é... Isto é o futuro da SIC Notícias e companhia. According to the Russian state television, Vladimir Putin ended his end-of-the-year speech to high-ranking military officials with accusations towards the Polish diplomats from the 1930s. He referred to the 1938 appeasement pact where the Allies agreed to the partition of Czechoslovakia. What's more, he reserved particular criticism for Poland, namely stating that Poland's ambassador to Germany at the time was a Nazi sympathizer. Essentially, they colluded with Hitler. This is clear from the documents and archives. Particular critique was reserved for the Polish ambassador at the time, Józef Lipski. Apparently, Putin said this about him. Сволочь. Свинья антисемитская. That bastard, that anti-Semitic pig. He expressed full solidarity with Hitler and his anti-Semitic views. Антиеврейских, антисемитских настроениях. According to Polish analysts, there are several reasons why Putin is singling out Poland. First is the practical ceasing of the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline due to US sanctions. Poland is afraid that this project would jeopardize Europe's energy security and boost the Russian military presence at the Baltic Sea. It also breaches the trade rules of the European Union. Moreover, Russian leadership suffered a propaganda defeat on its favorite topic, the Second World War. In March 1945, Russia ended the war as an allied power, but in the beginning of the world conflict, in September 1939, Moscow was one of the aggressors, attacking Poland together with Nazi Germany. In October, Soviet and German troops even staged a parade to celebrate this victory. Today, Russia denies this alliance, especially after the European Parliament condemned the Molotov-Ribbentrop Pact and blamed modern Russia for rewriting history. Wow. Que mix, isto é um mix completamente salsa e pop e techno e drum and bass com black metal. Isto, bem, que conflagração tão dantesca e gigantesca, ao ponto que tiveram que recuar. Mas depois é engraçado, quando é para patrocinar a propaganda, recuam o tempo que for preciso, como eu estou sempre a desejar, deviam recuar os gols e as vitórias dos derbys e dos clássicos no futebol, porque há cento e tal anos e está aqui a estatística e rarará. Deviam falar assim dos políticos. Este gajo já votou a favor, fez um déficit, provocou, roubou, ladrão, blá. Não. Só quando se dá pontapés numa bola. E depois esta conflagração. De facto, só para patrocinar um argumento em que, obviamente, isto é algo subversivo que está a acontecer na Polónia, mas obviamente que acontece, porque a própria internet já ultrapassa a capacidade de chegada de informação dentro deste tubo catódico antigo, quase que é a rádio da nossa geração, não dos mais novos. Acaba por... Epá! Então quer dizer o quê? E isto provoca assim umas... provoca assim uns dilemas muito engraçados, porque historicamente, ou até vamos nos expor presentemente, porque lá está, não é historicamente, presentemente, vamos falar da direita e da esquerda, em termos de clichê, a direita tem muita mania de defender, eu vou dizê-lo, o que é que se lixe, o Estado ilegítimo de Israel como se fosse um país. E enquanto aplaudem, vão perdendo a soberania, sabe-se lá como. A esquerda tem a mania de defender os palestinianos. Ora, não está aqui a desculpa perfeita para... E depois é giro que é... Há algum tipo de ideologia que se vira à direita é logo comparada por alguém de esquerda como um nazi. Ora, os nazis, segundo a esquerda, só estavam focados no extermínio dos judeus, porque raio é que a direita, que depois é chamada de extrema-direita, gosta dos judeus. Não é, andamos aqui às voltas. Lá está. Faltam peças neste puzzle. Faltam peças neste puzzle. Que eu não as vou pôr no tabuleiro, porque ainda queria gravar mais uns podcasts, entretanto. Mas não é engraçado este dilema da lógica? Isto já é um bocado a segunda parte. Mas é tão engraçado como tudo é contextualizado de uma maneira que acabou por ser a serpente que morde o seu próprio rabo. Comeste o teu próprio argumento. Sempre foi este o defeito destas políticas e sempre foi esta a porta de entrada da desculpa para a perpetuação destas políticas. E um gajo tem que começar a perceber o ciclo e deixar de cumprir o ciclo, porque o ciclo é uma coisa que acontece acima da esfera da percepção da maioria das pessoas, que democraticamente podem votar na escolha que já foi escolhida por eles. Como nós sabemos. O quê? O Robert De Niro? Ah, querem falar do Robert De Niro? Pronto, então vamos lá mudar de assunto um bocadinho. O Robert De Niro, quando o Trump ganhou, se bem se lembram, acho que até devo ter passado esse clipe alguns num podcast meu, porque eu adoro opiniões de atores. Atores, epá, foi, quer dizer, um mentiroso profissional que é tão bom em frente à câmara que até me convence que está a ser genuíno, tem uma opinião política e é suposto eu acreditar, great. Ai, aquela última meia hora do Joker até deu um certo prazer. Independentemente disso, cá está. O Robert De Niro a justificar-se em relação àquelas afirmações todas, porque obviamente que já está mais que claro que nem os democratas têm um potencial candidato e o único que tinham, estão a suprimi-lo com aquelas ferramentas do qual acusam o Trump de ser o nazi, que é porque defende... O Trump defende Israel como o nazi, que é porque os nazis queriam exterminar... Não, lá está, porra, este tabuleiro está confuso, isto não faz sentido, isto dito assim, espontaneamente, lá está, porque a gente está sempre a pensar na porcaria da percepção das outras pessoas. Pronto, whatever. Vamos lá ouvir o Robert De Niro com o nosso gordo favorito do socialismo, o peso pesado Michael Moore, numa tentativa de justificação e depois... Como não tem script, ainda vai fazer pior, na minha opinião, mas só por gozo. Right, I know. Yes, if people are thinking that I'm talking to one of those characters, Mr. De Niro is not going to whack any of the Republicans or do anything to them or Jake LaMotta them to the ground. No, even when I said I want to punch Trump, wanted to. Please. Trump in the face after I made a thing way about a few months before he was elected. And I was meaning it as a figure of speech, not literally punch him in the face, but just to say, to see what it's like to hear what you said by somebody else, like me, say, I'm going to punch you in the face to see what that's like. That's what it's, how dare you say that to people? Somebody who's being harassed in the audience or something. Yeah. How dare you? That's wrong. Right. But it would kind of feel good to punch him. Not hurt him, but just punch him in the face. Just a little. Just cathartic. I'd like to see a bag of shit right in his face. Hit him right in the face like that. And let the picture go all over the world. And that would be the most humiliating thing, because he needs to be humiliated. He needs to be confronted and humiliated by whoever his opponent is, his political opponent. They have to stand up to him. They don't have to do it in an obvious physical way, but they have to have the formidability to confront him and to put him in his place, because the people have to see that, to see him be humiliated. Portanto, figurativamente, eu não lhe estava a dizer que queria dar uma pera na cara. Era só a dizer o como eu me senti por tu teres ganho a presidência, porque eu sou um tipo tão intelectual e tão inteligente que vive na sua mansão, com a vida paga vezes mil até ao final da sua vida, mesmo que pratique o deboche financeiro dos seus vícios pessoais. Caralho, Trumpa. Porque a Hillary se calhar dava-me mais. Porque eu se calhar até conheci a Sharon Tate a certa altura. Eu não sei. Eu só fico desconfiado. Como é que pessoas que têm as mordomias e o maior conforto do mundo ficam tão irritadas com o Trump, quando a própria tese da população contra Trump dizia que ele era o presidente dos ricos, sendo De Niro um gajo rico. Mas ele diz que não. Era figurativo de como eu me senti quando tu ganhaste. Agora, se eu te lançasse um saco de merda para a cara, e é engraçado porque um gajo grava estes podcasts e depois pode ir parar ao YouTube e pode levar um report que eu disse merda, mas eu passei um clipe do Robert De Niro a dizer isso em inglês com uma linguagem pior mas ele já ganhou um Oscar. Eu não tenho aqui nenhum Oscar. E se calhar o Oscar devia ser feito de merda e lançado diretamente à cara dele, porque por mais que os filmes que ele alguns tenha feito, os mais antigos, eu gosto e aprecio bastante, não é a posição de um ator, novamente, fica no teu galho. Cada macaco no seu galho. Eu faço estes podcasts, a minha função na vida é completamente diferente, mas isto é independente. Eu não sou uma personalidade, eu não sou conhecido por dar pontapés numa bola ou ser uma estrela de filmes porno gay. Eu faço isto porque apetece-me fazer isto, porque parece que tenho algo para dizer e gosto de o dizer. Isto é o que acontece dentro da minha cabeça. E eu simplesmente decidi gravá-lo porque eu adoro também ouvir pessoas que falam de forma genuína neste formato que é a rádio com o Save As para ouvires até o belo prazer. Pode ser um curso, pode ser um audiobook. Eu acho que é uma excelente forma de usarmos a tecnologia. Agora vamos passar para a segunda parte assim de repente. Porque nem vale muito a pena falar do Robert De Niro, que conseguiu enterrar o seu argumento ainda mais do que o seu inicial numa forma de justificação, com aquele peso pesado do marxismo cultural do Michael Moore, que deve ser o campeão no Guinness de ter partido rodas de cadeiras, de mesas, de computador, porque está sempre a ver porno. Muito liberal. Entretanto, a segunda parte. Nós... Esta é aquela parte que é tipo, pronto, dou já o conselho familiar, naquela, é pá, se gostam do formato com os clipes e a estupidez da crítica que está inerente dentro dela própria, eu só digo coisas que as pessoas basicamente me ouvem e pensam na mesma cabeça e gostam de tirar uma análise, podem não concordar, mas pelo menos encontram ali algo que podia ser discutível. Esta é aquela parte que eu vou falar de nós. De nós. É tipo, para arrancar o primeiro podcast do ano. Isto é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Isto é um assunto um bocado, só a controlar as horas. Difícil de começar e os clipes acabaram. Aviso já. Nós. O que é nós? Quem ainda me está a ouvir até esta altura é um dos nós. Porque... encontraram algum tipo de lógica ou pelo menos conseguiram arrancar algum tipo de extração opinativa em relação aos clipes que eu passei, porque eles têm opiniões a tirarem. Eu, na minha opinião, digo-vos muito sinceramente, sem uma pinga de narcisismo, garanto-vos, eu nem sequer, eu quando acabar de gravar esta merda, eu publico e nem vou ouvir de volta, e aqueles takes estúpidos lá da cena da China vão ficar como estavam, porque eu não suporto me ouvir a mim próprio, porque eu sou tão crítico sobre mim próprio, porque é assim que eu acho que todos nós, que ainda estão aqui a ouvir, somos um pouco. Somos um pouco algo do género, permitam-me pôr palavras na vossa boca. Espírito de sacrifício ao máximo, autoperjurativos ao máximo. Nós conseguimos o melhor e o pior, dentro de nós próprios. Nós abraçamos um certo lado negro sem perceber. Mas há muitas nuances, há muitas formas como isso se interpreta de outra maneira. Eu sempre achei, mais uma vez, só para reiterar, isto não é um podcast para beginners. Isto é um podcast para quem anda aqui a circular no meio da rua e a mulher de vermelho passou por ti como no Matrix e tu dizes, isto é uma ilusão, isto é uma farsa. É tão difícil para pessoas como nós. Eu vou falar um pouco mais coletivamente, a ver se torna um pouco mais interessante, porque é isto que eu sinto. E às vezes a própria lógica passa pelo sentimento, que é o nosso próprio lado feminino, sem homossexualidade nenhuma, tenham calma. A gente sente merdas. A gente sente merdas. Nós transparecemos é muito objetivamente. Eu às vezes até gostava de cuidar um pouco mais da minha linguagem, mas é assim a minha maneira de falar. Eu consigo me comportar se for uma reunião, não sei o quê, mas lá está. É estes termos, são estas nuances que fazem de nós, nós, novamente. A própria operadora de telecomunicações já me devia estar a mandar um cheque pelo patrocínio. Nós andamos aí. Uma coisa engraçada, a minha maior recompensa, com muita sinceridade, é alguém ainda estar a ouvir este podcast e achar que eu, por alguma razão, estou a dizer alguma coisa de jeito, porque isto é uma coisa que só é de jeito para quem tem ouvidos para ouvir, porque é quase como transpor por palavras ou uma... Um conforto de não estou assim tão sozinho em relação à perspectiva com que nós temos que interagir todos os dias com aquele cidadão que tem o Correio da Manhã e o Record debaixo do braço e vai discutir contigo política a um altíssimo nível, com uma opinião que não passa da capa do jornal, como se fosse a opinião mais forte, como se ele tivesse informado, como se tivesse recordado, como se tivesse interessado, como se tivesse a notar as consequências que estão à sua volta. E isso põe uma pessoa tão doida. Põe uma pessoa tão doida quando estás ao lado de alguém tão doutrinado, mas tão certo. Tão doutrinado e tão certo do que estão a dizer. E o que é que me garante a mim, ou a vocês, ou a nós, que nós também estamos certos? Aí vem o termo da arrogância, do xenofobismo, do racismo, quando nós temos factos para... É esta parte mórbida que nós temos dentro de nós, eu quando digo mórbida é figurativa, é esta parte mórbida de ter um certo prazer em nos destruirmos e reconstruirmos-nos a nós próprios em relação à nova informação que entra nas nossas mentes, porque... Não dá para mentir. Eu não consigo mentir. Eu não consegui mentir. É mais do género. Se eu vejo algo, se eu sinto algo, se eu vivo algo, se eu presencio algo, ninguém me consegue mudar de opinião em relação ao que foi passado. Mas nós não vivemos a nossa vida inteira a falar de factos históricos ou políticos ou de influência social que nos trouxeram aqui até ao dia de hoje, porque é muito importante. Nós temos uma obsessão de achar que é super importante saber de onde viemos, porque faz todo o sentido. Aprende o teu passado para saberes viver o teu presente e projetares melhor o teu futuro. É um bocado a cláusula da disciplina de história, mas depois a porcaria da história na aula doutrinada a toda a gente que tem que sair dali com o canudo, está completamente turpada. Eu, sinceramente, eu digo-vos. Não é que o sistema de educação tenha sido útil em dar as ferramentas básicas, mas a vida pessoal e a educação familiar, que é inexistente e está em vias de extinção em Portugal, e eu não estou a falar de quem me está a ouvir, porque eu sei que foda-se alguns de vocês, caralho, meu Deus, eu acho tão... Eu só comecei a... Tipo, isto é aquela parte que a gente entra mais na filosofia da pessoa, desta interação diária com estes, vamos-lhes chamar arrogantemente drones, porque eu não sou assim, eu sou humilde, eu nem sequer falo, eu só começo a dizer as coisas que eu penso quando acho, e às vezes é errado, porque eu adoro errar, só com o erro é que eu aprendo, que estou a falar com alguém que pode compreender, mas também é facilmente detectável, porque a gente já temos estas regras, nós temos estas regras de interação social com os drones, e isto pode parecer supremacista, é só para distinguir os termos, porque eu agradeço aos drones, à Brava, quase como a negação servir como uma confirmação do quão certo eu estou, apesar de eu sentir a puta da minha vida toda que eu estou errado. Eu não estou certo e sei que vou morrer sem nada saber, mas enquanto percorro o meu caminho, que é construído com a ignorância de mãos dadas com o conhecimento, que é uma das definições da humildade, tentar compreender este fetiche que eu tenho, que se calhar nós temos, de já que estou aqui neste piscar de olhos, deste milagre da vida, deste carrossel, desta montanha russa que é a experiência existencial, acreditem no que quiseram, se vão para as nuvens, se vão para baixo, se vão para o limbo, se vão para o universo, não interessa, estás aqui, estás a experimentar, tens aqui os maiores prazeres e os maiores defeitos, está aqui tudo, o yin e o yang, e dentro do yin há um yang, e dentro do yang há um yin, e tu não sais daqui deste loop, mas ao menos podes tirar algum tipo de compreensão, algum tipo de prazer, porque eu, sinceramente, eu acho que por mais que nós, novamente, estejamos infiltrados nesta sociedade que é muito percentualmente devastadora em relação à nossa mentalidade, temos os nossos, temos os nossos amigos e amigas, temos aquelas pessoas com quem podemos contar, felizmente, porque estamos a funcionar, nós fazemos parte do projeto, nós somos os gajos que pagam esta chulice toda, por isso é que refilamos do topo da montanha, porque esta merda é patrocinada por mim, vocês votam na minha própria autodestruição, porque querem passar a tarde na esplanada, e agora em Cascais, autocarros gratuitos, uau, quem é que vai pagar por essa merda? E a outra cláusula que não deu na televisão é que todos os estacionamentos em Cascais vão ser a pagar todos, para pagar a taxa de depois o próximo concurso público, o próprio Estado paga uma projeção muito augmentada, que nem um currículo de alguém que o saiba fazer como deve ser, a exigir uma percentagem, uma competência muito abaixo do que é realmente dado e muito acima do que vai ser pago. Como nós sabemos. É o ciclo. E depois temos que andar aí no meio da rua. Temos que andar aí no meio da rua a interagir com pessoas, a exercer as nossas tarefas de trabalho, muitos a ter uma família, eu acho um fenómeno espetacular. Nesta camada mais jovem, se me permitem, porque pronto, tenho 42 anos, não há nada a fazer, dentro do calendário gregoriano é essa a idade que me podem atribuir, para muita geração nova isto é quase como já ser um fóssil, mas eles nem sequer ainda perceberam, porque esta é que é a parte engraçada, que vão chegar aqui num piscar de olhos, porque a vida toda, no total, não passa de um piscar de olhos cósmico. Nós não somos nada em relação a um fotão que ultrapassa o nosso sistema solar, quanto mais o universo. Nós não sabemos nada. É um exercício para mim tão excelente, eu aposto. Quem me está a ouvir até agora e teve a paciência já passou por momentos de melancolia tão grandes em que tu tens que te reduzir à tua própria insignificância quando olhas para uma estrela, quando sabes que a própria luz com que estás a olhar já se pode ter extinguido, a luz é que demora tanto tempo naquela distância tão grande que não chega a ser a ponta de um cabelo temporal dentro da tua própria imaginação, que tu estás a viajar no tempo com o teu olhar e estás a ver algo que já não é e tem uma distância tão maior que a tua própria sobrevivência, que às vezes entramos mesmo naquela própria equação do porquê. Mas porquê que então eu me preocupo com isto tudo? Porque foda-se, isto não faz sentido, meu. A gente anda aqui todos os dias a ver o telejornal, a interagir com as pessoas, a trabalhar e a pagar e a ver o sol sempre a sentarem-se e a queixarem-se e nem sequer dizem nada de jeito, e há qualquer coisa dentro daquele contexto que a gente ouve que é isto é que eu acho que não pode ser ensinado. Há qualquer coisa aqui que cheira mal, há qualquer coisa aqui. Eu sempre fui daquelas pessoas que pode estar rodeado de 100 pessoas. E isto é uma definição, uma das definições da própria insanidade. Que é uma das lutas que eu acho que... Não é uma luta, é uma questão. Eu vivo bem comigo próprio. Já aprendi a viver com essa questão. Mas seria muito facilmente ser aclamado como insano, porque eu conseguia me reunir à volta de, digamos, pá, umas 40 pessoas, como qualquer um de vocês, com uma opinião completamente diferente. Se tu até pudesses escolher essas 40 pessoas ao dedo, tu sabias. Mas o problema que eu encontro, por exemplo, comigo próprio, por isso é que gravo estes podcasts, é que eu consigo passar 40 vezes mais de tempo a argumentar a minha opinião entre aquelas 40 pessoas que vão falar em eco. E a gente sente isso todos os dias. Nós sentimos isso todos os dias. Quem ainda me está a ouvir até aqui, a gente sabe, nós caminhamos todos os dias por essas pessoas todas. E não é uma questão de arrogância, nem narcisismo. A gente no coração deseja melhor a eles do que eles nos desejam a nós, porque temos opiniões contrárias, o que é o mais irónico. E depois o insano somos nós, porque onde é que está a tal Terceira Guerra Mundial? A gente já sabe esta receita já está tão passada, tão ultrapassada. Às vezes, eu próprio às vezes, eu em certos aspectos, à medida que fui andando para a minha frente, escolhida por mim, que é algo que nós temos todos em comum, nós chegámos aqui sozinhos. É bom nos complementarmos ou encontrarmos o conforto de alguém que concorde e que pense como nós, porque realmente a gente vive tipo dentro. É como se andasses no planeta com óculos 3D ou tivesses tomado o Red Pill. A gente tem que funcionar no meio desta merda disfuncional. E cada vez que tentamos regurgitar a nossa lógica tão óbvia, tão in your face, à frente de toda a gente, como por exemplo dizer, vou gravar um podcast, tipo, vou dizer a merda que me apetece, epá, vou transmitir aquilo que eu sinto, com uma lógica, com uma integração, com algum tipo de... Mas depois é tudo... Lá está. Toda a gente tem paciência para uma pré-análise de jogo de 3 horas, para ver um jogo durante 1 hora e meia, para ouvir a pós-análise de jogo durante 6 horas. Mas se tu gravas um podcast com mais de 20 minutos, eu não tenho paciência para essa merda. E eu tipo... Fuck it! Então pronto, eu sou um maluco. Pronto, ouve. Então é assim. Não aguentas 20 minutos? Eu não preciso dos teus 20 minutos. Parece bué arrogante, mas é o que um gajo tem que fazer. Não, fazer o quê? Como é que é possível? Falar num tema assim, tão sucintamente, é impossível. É impossível isto. Isto é o regurgitar da alma, o que às vezes até implementa a semântica dentro das pessoas que querem expressar algumas palavras, é que realmente há coisas que vêm dentro do teu coração do qual nem sequer há palavras para isso, e o amor é uma delas. A música é outra delas. Imaginar é outra delas. Sonhar é outra delas. São palavras tão fáceis para levar num lado genérico a nossa própria insanidade que nós temos que admitir que somos, por isso é que temos esta curiosidade mórbida de tentar sempre afinar. Mas ninguém quer afinar. Toda a gente gosta da conformidade e toda a gente é opinativa, e quanto mais conformistas, mais fortes são dentro da sua repetição, dentro do seu loop, dentro do seu argumento, que não vai a lado nenhum. É tão frustrante, mas temos que aprender a viver com isso, porque nós somos seres humanos como todos os outros. Aliás, até temos uma sensibilidade superior, na minha opinião, e isto não é supremacismo, é algo que eu não consigo explicar, e alguém me ajude. Como é que se ensina alguém a olhar, ver e genuinamente pensar? Há um grande dilema dentro das mentes de todos nós, porque será que alguma vez algum de nós teve um pensamento original? Eu estou aqui a gravar podcast, estou a fazer uma compilação de tudo o que eu aprendi dentro da minha vida. Eu próprio estou limitado no meu pensamento em relação às palavras que o dicionário está programado dentro do meu cérebro a interpretar o que eu quero exprimir. Mas eu acho que há formas... O estar frente a frente é uma das grandes formas. 65% da comunicação não é verbal. o teu corpo fala, estar à frente de uma mulher, tu vês a linguagem corporal dela, um estrangeiro que tu não percebes o idioma, que precisa de uma direção, tu apontas o dedo para o que ele está a pedir, tu percebes se é uma prostituta, tu percebes se é uma mulher séria, tu percebes se é um padre, tu percebes se é um político, percebes se é um mentiroso, tu percebes quando entras numa casa e interrompeste uma discussão porque a energia está no ar, tu sabes. Não é um sentimento exclusivo das mulheres, é um sentimento exclusivo de alguém que tenha sensibilidade em relação ao ambiente que o rodeia. E nós levamos isto a um ponto, a um extremo, que até queremos tentar construir uma imagem do contexto em relação ao porquê. Será que é esse o nosso defeito? Andamos sempre à procura dos porquês, em vez de andarmos entretido é que acaba por ser, é a mesma pergunta, uns andam entretidos com os porquês, a gente anda entretidos a tentar procurar uma resposta que sabemos que nunca há de chegar, mas apesar de tudo de ser tão subtil, eu não sei qual, há aqui uma diferença, porque nenhum de nós que ainda esteja aqui a ouvir pode sair à rua. Entrar num café que nunca entraste, com 10 pessoas, e começar a dizer de género, pá, o clichê principal para mim de CAPS é logo dizer, hoje está um bom dia, apesar de estar inverno, está sol. Meteorologia logo para começar, não é? O clichê do estranho que fala contigo, depois vem logo o segundo. Então, ontem o Benfica, ouve. Essa é a parte. Já a do tempo. A do tempo é mais fácil. Um gajo diz assim: hoje está fixe também. Não era de estranhar. Está frio no inverno. Mas pronto. Eles, como estão a acreditar nesta propaganda, não interessa. E depois estão, viu ontem o jogo. É do Benfica ao Sporting. Eu fico naquela, man, dude, tu estás. Eu ando preocupado é com os perdões da banca e a sociabilização das dívidas e eu tenho que pagar e eu nem sequer sou o seu pai e tu tens 2 filhos e os teus filhos já estão a dizer bué e mesmo que eles nasçam amanhã, os teus netos, eles já estão a pagar e tu estás armado em parvo e o Luís Filipe Vieira foi perdoado e o Rui Pinto está preso e tu estás-me a falar do quê, meu? É o que dá logo vontade de comer a cabeça deles. Foda-se, meu, tu tens mais responsabilidades do teu e estás preocupado com assuntos de mente captos, meu. E há o tempo, meu, o tempo, olha, como é que faz o tempo amanhã? Olha, de manhã vai estar sol e à noite vai estar escuro. São 24 horas por dia. Até o serviço de meteorologia antigamente dava na televisão com os sistemas de baixa pressão e de altas pressões, projetavam o tempo a 3 dias bem melhor do que hoje se projeta o tempo com tanta tecnologia há 3 horas. Hoje em dia o melhor gadget de previsão meteorológica é teres a puta de uma janela, meu. É só, tu olhas para a merda, vês como é que está o vento, vês para que lado é que as nuvens estão a vir, se vem chuva ou se está a dissipar, e acabou. Anda tão regado de má informação que a própria mentira até surpreende hoje em dia a população normal quando um político cumpre a sua promessa. Chocante, meu Deus! Meu Deus, a gente estava à espera que ele mentisse. Nós votámos no menor dos piores maus. Nós votámos entre a Pepsi e a Coca-Cola. Nós queríamos sumo de laranja ou um copo d'água, mas só há isto. Bebida com açúcar e caramelo, para ficarmos diabéticos financeiramente e culturalmente até ao final dos nossos dias. Sinto-me tão livre, tão democrático. Vamos falar com essa gente. É frustrante, depois a parte em que um gajo tem que funcionar. E depois ainda há outro objeto raro, que é encontrar uma mulher que te dê aquele conforto. Ou menos te ignore. Nem sei o que é melhor, o maior extremo de compreensão ou o maior extremo de incompreensão. É um dos dilemas que anda a viver, mas lá está, a gente tem que operar e temos que ir trabalhar e temos que fazer o nosso trabalho e temos que fazer coisas em nome do nosso trabalho, em nome do nosso trabalho, para dar o sustento de quem depende de nós a fazer coisas que nós não nos orgulharíamos de o fazer na nossa vida pessoal. Isso é um sapo que toda a gente tem que aprender a engolir. Independentemente do que tu penses, da tua perspectiva, não caias na arrogância da tua perspectiva nunca. Há que jogar o jogo, porque mesmo que queiras mudar o jogo, porque todos nós queremos, sair do jogo não vai ajudar nada ao jogo. Faz o que podes. Pessoas dependem de ti. Toma responsabilidade. Come as tuas palavras. Sei exatamente aquele exemplo que tu censuras os outros de não o serem, porque só se queixam. E nós cá estamos. Vivemos aqui, interagimos aqui. Muita gente defende o seu anonimato com muita razão. Sem censura nenhuma. O dinheiro que está na mesa neste jogo de póquer que é a vida, que vai acabar numa só mão rápido mais do que nós gostávamos de o ver a fazer, é um risco. Tenho todo o respeito. Pois há uma geração mais nova, completamente já com este clique e com esta informação prevalente que existe na internet e com... Epá, eu não sei também se há aqui algum comentário a fazer sobre o ritmo de aprendizagem, porque às vezes, epá, eu passei pelo conforto de aprender por mim já com as ferramentas. Hoje em dia as ferramentas são tão berrantes que até tens que dar por ti a aprender algo que não tinhas curiosidade sobre e pode ser uma perda de tempo dentro do caminho que devia ser a tua progressão orgânica para ter algum tipo de ser saudável, intelectual, de conseguir digerir esta vida como ela é, porque isto não vai mudar para muito melhor dentro do nosso tempo de vida, dentro do meu, pelo menos. Posso chegar a ver mudanças, as mudanças eu vejo-as todos os dias, não no meu agrado, mas vejo também uma grande esperança nas novas gerações, mas também vejo... uma falta de uma maturidade que até quem possa ser considerado maturo ainda não atingiu, que é um je ne sais quoi, é aquela falha que nós às vezes vemos entre egos, relações, ódios sexistas, coisas que é escusado, é quase como uma certa receita da vida, por mais livros e pilhas de política que leiam, há qualquer coisa dentro da miséria, dentro da destruição do coração, dentro do primeiro amor perdido, dentro do primeiro pontapé no cu, há qualquer coisa ali que faz de ti depois teres a experiência para saberes interagir com a pessoa que está à tua frente de uma forma mais racional, proveitosa, harmoniosa, porque já todos nós estamos-nos tão fartos de chatear e obcecadamente não conseguimos deixar de estar a tomar atenção, mas já conseguimos, pela nossa própria sobrevivência intelectual, ouvir uma conversa de merda ao lado, na mesa de uma esplanada e conseguir apreciar o café num belo dia de sol, sem nos incomodarmos muito. E isto faz parte de algo e não é só isso, isso traz mais coisas. O conseguires viver com o teu saber, mesmo que seja duvidoso, já em cruzamento com o que a maior parte da sociedade interage como tal. Basta andar na estrada, basta conduzir, meu Deus! As pessoas conduzem com o ego, pensam com o ego, falam em soundbite. Não leram, não viram, não pesquisaram, não questionaram, não duvidaram. Acharam que a própria liberdade intelectual deles é entrar em concordância absoluta. Uau! E vamos ter que passar por eles. Dás a buzina dela, né, porra, meu, nem puseste pisca, que foi, vou para o caralho. Tipo, ok, larga o telemóvel. Epá, não sei para quê. Quer dizer, ele que... Já se esqueceram de dizer, epá, desculpe. Já, não fiz pisca. Realmente não consegues adivinhar. Já faz parte do código de estrada. Já, perante um cenário legal, eu era multado. Epá, já, mas, oh caralho, não é? Mais fácil. O ego, o ego. Ego. Nosso próprio ego. De vez em quando tem que levar um reset. E isto é aquela parte que todos os gurus que passam a vida a entrar em atividades de pedofilia e exploração sexual e torto direito, porque descobrem aquele pequeno segredo de como é que tu consegues viver feliz contigo próprio. E uma dúzia de pessoas conseguem ouvir aquela merda e de repente, pumba, acaba por ser um culto porque mais uma vez o tal guru não deu conta do ego. E depois pessoas morrem constantemente. Mas todos nós morremos. Sou o guru do sufismo, então. Mas é o próprio ceticismo, porque eu próprio, dando uma história de um guru que pode fazer essa merda, o que é que nós somos? Nós somos os maiores céticos do planeta, meu. A gente não acredita em nada. É o nosso maior defeito, é a nossa maior virtude, é uma das maiores motivações que eu pessoalmente tenho de continuar a querer estar vivo, é responder a uma pergunta que eu nunca hei de obter resposta, nem nunca sequer perceber a pergunta, mas eu gosto dessa motivação. Eu não gosto que me apresentem a resposta de bandeja. Fico suspeito. Eu não acredito. Eu já conheço as minhas dúvidas tão bem para mim próprio que até duvido que alguém que seja um ser humano como eu tenha as respostas certas, porque isso para mim é já um defeito para começar. Caminho. A inteligência e a ignorância andam de mãos dadas. Cada nova resposta, duas novas perguntas surgem. Quem está à procura de gratificação instantânea, uma resposta fácil, meditar, acender uma vela, degolar uma galinha, arder um bode durante a lua cheia numa quinta à noite, numa pedra de mármore, eu estou-me a cagar. Isso é ilusões. Um golo, uma vitória, como é que se chama? Maioria absoluta. Não, a incerteza é o nosso maior conforto, eu abraço a incerteza. É isso que às vezes muita gente, quando ultrapassa a dissidência cognitiva da sua própria pipoca ou bolha ideológica que foram programados a viver felizes, a tentar cumprir a opinião de terceiros que às vezes nem sequer interessam para a tua vida, acham sobre ti, acabaram por ser os escravos. E depois a gente não pode dizer isso. A gente não pode dizer isso. E é por causa destas coisas que, pronto, olha, eu gravo este podcast e passo estes clipes e eu tenho sempre a sensação que os clipes que pelo menos vou escolhendo são interpretados mais ou menos dentro de algo que podia estar aberto a uma interpretação maior do que o que realmente é. E a influência a nível mundial, porque isto realmente existe um certo globalismo dentro da humanidade, mas dentro das fronteiras económicas e dos nossos cumprimentos fiscais. Cultura, soberania e termos as nossas tradições, porque o que é para o... Se eu vou perder o fado, eu não quero o globalismo, o que é que se foda, meu? Já, meu! Eu gosto de pitox, eu gosto de pastéis de nata, eu gosto do galo de Barcelos, mas eu gosto disso feito em Portugal, meu! Eu gosto disso cá, eu gosto do... Eu quase que a pior zona que eu acho em Portugal, sinceramente, é o centro turístico do Algarve, meu. Porra, meu, ficou tão estrangeirizado e Lisboa está aí pelo mesmo caminho. A única parte boa ainda é as partes que estão sem manutenção, ironicamente. E depois é isto. Um gajo não pode gostar disto. Não, isto é para os outros. Venham, entre, viva ali, porque eu já não tenho dinheiro para pagar e acredito que eu tenho dois trabalhos. Fodi-me, tive um filho, a gaja basou de mim, olha, e agora vivo ali na rua, junto a Santa Apolónia, divirta-se. Talvez um dia o Marcelo me dê um beijinho que eu encontre um bebê no vidrão. Pronto, é isto, porque o povo esquece rápido. Falta sempre peças, porque o tabuleiro está sempre para ser posto diariamente. Pessoas têm que deixar o tabuleiro de um dia para o outro. Se o jogo não acabar hoje, continuas amanhã. O jogo pode não acabar nunca, mas também quando morres não te vais preocupar com isso e entretanto, enquanto estou cá, estou a jogar. Há uma grande analogia realmente entre a vida e o jogo. Porque é uma questão de... estatística, é uma questão de probabilidade, é uma questão de muita coisa. A única diferença é que em todos os jogos que a gente joga tens 3 vidas, tens 5 vidas, este é mesmo fodido. E este é mesmo háptico, este é mesmo 3D. Eu não sei porque é que às vezes, tecnologicamente, tentam procurar uma perfeição de um mundo tridimensional tão grande quando a gente vive todos os dias nele. Está aqui, larga o telemóvel, esta merda é 3D, cheiras, sentes, dói no coração. Está aqui a maior interação. O mundo é 3D, meu, a Terra não é plana, I'm sorry. O que é que andamos à procura? Foi como aquela revolução tecnológica de fazer um iPad que dá para escrever como numa folha de papel com um lápis e um bloco. Uau, obrigado, meu. É tipo, foi preciso dar uma volta tão grande para voltar novamente ao básico. Pronto, não sei. Ok, pronto. Não vos enjoo mais, isto foi só assim um desabafo assim meio maluco em relação ao que eu penso como nós que nos encontramos aqui nesta comunidade e já interagimos e conhecemos-nos uns aos outros, se calhar passamos assim um bocado dos nossos dias a matutar nestas merdas, porque depois até há pessoas que perguntam, epá, tu passas bué de tempo a pensar nisso, e eu fico naquela meia, eu estou sempre a pensar, o meu cérebro não para, o dia que eu parar de pensar, clinicamente eu estou morto, o que é que tu andas é a pensar, meu? Eu irrito-me a esse ponto, às vezes com pessoas, meu, tu pensas bem nessas merdas, pensas bem nessas merdas, o relógio passa igual para todos. Se estás a pensar noutra coisa, isso já não é problema meu. E se isto é enfadonho para ti, eu até posso interromper a conversa, caso tenha um par de maminhas a correr, mas quer dizer, também já estás a levar a minha análise, não é? Porque a gente não consegue viver de outra maneira. Mas é sempre saudável conseguirmos coexistir com esta vida. E depois a música e o humor têm muito a ver. Eu acho que há que rir. Há que rir um pouco desta tragédia toda. Porque não nos podemos consumir por isto. Porque a responsabilidade não é nossa, não é? E depois há coisas miraculosas na nossa vida, como o amor, ou uma música, ou um pôr do sol, coisas que são, que até precisas de algum tipo de, lá está, são coisas que às vezes precisas mesmo de redefinir de novo, por ficares destruído pelos teus próprios erros e tudo, para começares a ganhar um sentido de apreciação, porque cada dia que passa a gente sente a mortalidade mais próximo de nós. E somos masoquistas ao ponto de gostar de viver a nossa vida todos os dias ao máximo e tentar saber o máximo. E é o dilema do ser humano que eu aceito naturalmente, como diz o Ian Punnett, qual é o sentido da vida? Mais vale dar à vida um sentido, e o meu sentido é esse. Morrer sem nada saber, mas nunca me parar de perguntar o porquê que eu estou a viver a vida como estou a viver neste momento, só para, além de não ter mais nada que fazer, porque o cérebro não para, quero perceber mais ou menos em que contexto é que eu estou envolvido. Isto é, há quem pareça que viva a vida como andar a conduzir um carro sem saber conduzir, nem ter noção do que é uma estrada, mas eu vou para Lisboa só porque acho que é um bocado um paralelismo estúpido. Pronto, ok, não vos chatei mais, até à próxima, podcast do ano, em chinês, para inglês ver, como queiram. Divirtam-se, mais podcasts virão. Muitos podcasts andam aí. Pá, é só verem os timelines do pessoal que segue uns aos outros. O máximo, incentivo, deita cá para fora. Não sou o único. E pronto. Grande homage, fiquem bem, bom para todos. Até ao próximo.